estão prontos pro rolê? Vocês estão prontos, pronto mesmo? Pro rolê com qualquer banda? Do hip hop ao samba? Também comigo, eu disse verso da procura da batida perfeita. Eu sei que mal que nasce todo se direito. E eu, esse amo vivo, continuo na luta. Graças ao Steph, falou, disse Luca. Eu tô ligado na parada e sem crocodilo. Safado é safado de humilha malandragem. Tem uma negalinha e nem é pequeno. Eu sou aquele que cê sabe o nome. Jorge, a caldeia de você, meu bombado. Declaro meu respeito a todos os invadores. Batideiros, repetistas e claro, os vencedores. Fica nessa peça, não fica de conversa. E se tem pressa, e uma melhor que se estressa. E a minha é dessa. Saca só, saca só. Saca só, saca só. Falei, eu sei. No samba eu represento o hip hop. Eu falei, que eu vim com o pesadelo do pó. No samba eu represento o hip hop. Eu falei, que eu vim com o pesadelo do pó. Eu represento o hip hop, eu falei. Que eu vim com o pesadelo do pó. Do samba, aí. O bom partideiro só chora a versão. Vai da água para o fim e não fica se lamentando. A procura da batida, eu continuo rimando. Pobre de cor, eu continuo queimando. Saca só todo mundo que eu não vou.